Eu sei que eu te fiz sofrer e não consegui ser o que você sonhou. Sorri, não te fiz sorrir, chorar, só te fiz chorar quando a morte me levou. O tempo é o melhor remédio, mas às vezes nem ele cura. Dor de quem perdeu, quem enterrou o próprio filho, truta. Nessas andanças, lugares onde passei, foi raridade achar quem não chorou por alguém, quem não perdeu um amigo, quem não perdeu um irmão, quem perdeu um filho, perdeu metade do coração. É pro cê ver, né, tia? Seu filho morreu faz tempo e as lágrimas não secaram. Não acabou com o sofrimento e nem vai acabar. Não acaba nunca, enquanto houver bala entrando no pescoço, se varando na nuca. Vai ter na capela do prevê mãe de luto, no velório dos menor que largaram estudo, foi pro crime com tudo, sem pensar no pior. E o pior tá dentro do pente da Jericó. Um dia, dois mano, uma arma numa bis, uma bala na cara igual, mais uma mãe feliz. Eu sei que eu te fiz sofrer e não consegui ser que você sonhou. Sorri, não te fiz sorrir, chorar, só te fiz chorar quando a morte me levou. Estoura champanhe, 25 de dezembro já é normal. Não pra uma mãe que perdeu dois filhos em cada Natal. Um em 2006, outro em 2010. No roteiro da vida o diabo é quem distribui os papéis. Sobrou pra nós o papel de vilão, o figurino dos mano, camisa, flor e caixão. Tá errado isso aí, molecote, pode parar. Atriz que interpreta a mãe só chora, não vai falar. Esse monte de curioso filmando com o celular, cadê as câmeras, os efeitos especiais? Especial tipo Avatar. Não tem nada disso, é real sangue que escorre. Esse monte de viatura não é pro filme do Bob. O diretor esqueceu de avisar que o final é dramático. Sem Jet Li, sem Leonardo DiCaprio, sem fama, glamour, sem tapete vermelho. É só mãe ganhando o Oscar do sofrimento. Eu sei que eu te fiz sofrer e não consegui ser o que você sonhou. Sorri, não te fiz sorrir, chorar, só te fiz chorar quando a morte me levou. Salve pras mães que choraram pelos guerreiros que foram mais cedo, bem mais cedo, com 14, 15 morrendo porque se envolveram com a cara e a coragem sem medo no crime que dá lucro e financia enterro, porque ensinaram assim pra você e pra mim. Quem vê o Neymar de Santa Fé não quer andar de Fietinho, quer ter do bom e do melhor, TV de LED, ripando na quebrada pra tomar uísque com Red. E quantos nem se envolveram, só tava no lugar errado, na hora errada. Sexta à noite, um polícia sem farda, chapadão, meteu bala, pra nós já é foda. Imagina pra mãe que perdeu e aquela frase que ela nunca esqueceu. Aí Cleonice, seu filho morreu. Seu filho morreu, infelizmente. Quantos mais irão sair pro peão sabadão e não voltarão? Eita, vida do cão que o mundão oferece. Cachaça, droga, arma, balada, ressaca, o caixão é as preces das mães em cima do corpo do filho intacto. Moleque bom em casa, na rua dava trabalho. Caralho, só crueldade no mundo moderno. Todo finado tem mãe, cê é certo. Eu sei que eu te fiz sofrer e não consegui ser o que você sonhou. Sorri, não te fiz sorrir, chorar, só te fiz chorar quando a morte me levou. Eu sei que eu te fiz sofrer e não consegui ser o que você sonhou.